Menino insone. Quem te acordou, menino? Fomos nós, tristes filhos do mar, enquanto a noite reunia o ouro do sonho derramado em teus olhos de infante adormecido. Foi o surto da vida executando o voo cego das horas. Foi o sal de tantas amarguras confundidas. Foi o leme do tempo se ausentando das águas do silêncio que buscamos. Quem te acordou, menino? Foi o peso da lágrima parada em nossas mãos. Foi nossa dor de irmãos desesperados e o encontro desses passos aturdidos na direção da paz que tanto amamos.